difícil ver um homem apaixonado da maneira que Jesus se apaixonou. Se entregou de corpo e alma por inteiro e se fez prisioneiro por amor. Ele soube perdoar o seu discípulo que no momento mais difícil o negou. Foi capaz de se entregar, morrer aos poucos, tudo isso por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Só por amor. Perdoa todo aquele que não sabe o que faz. O amor se derramando de paixão, consumando meus pecados e também a maldição. E morrendo entre os dois malfeitores, o ladrão humilde ele perdoou, garantindo sua entrada lá no céu. O passaporte foi o amor rasgando o véu. Foi por amor.